Sheffield. Bem-vindos a mais um Tweep View. Eu sou o Dante. Eu sou o Presto. Eu sou o Magaren. Isso aí, estamos mais uma vez aqui de volta, outra vez, para a Liga do Magaren, para falar de uma magnífica história. O arco que veio aqui para o Brasil como erro inumano. É, o Magaren pediu, implorou para estar nessa gravação. Mandou cartas para a gente, inclusive. Oh, é minha alegria, é. Bom, esse arco inumano, ele se trata das edições originais The Amazing Spider-Man Special número 1, de maio de 2015, Inhuman Special 1, de junho de 2015, e ao New Capitão América Special 1, de julho de 2015. Presto, onde saiu aqui no Brasil? No Universo Marvel número 35, o último Universo Marvel pré-Guerras Secretas. Já vai tarde. Isso aí, de julho de 2016. Que eu queria, que se eu não tivesse tão apertado de dinheiro, eu tinha comprado, só pra ter o prazer de rasgar. Igual eu fiz com o outro. Com as revistas do outro. Muito bem. Muito bem. E nesse espírito de alegria, assim, dentro dessa edição nacional, tem também, mas a gente não vai comentar, edições Fantastic Four 645, número 4. De junho de 2015. É, uma historinha só do coisa. Capitão. Com certeza Capitão é melhor Marvel. Eu nem li, mas é melhor que a erro inumano aí. Que é tão errado que não é nem erro humano, é erro inumano. Ok, tem também. Ah, melhor. Tem também a... Capitão tem Marvel número 15, de julho de 2015. E a nova 31, de julho de 2015. Todas também fechando o arco. Ou suas deixando mais ou menos aberto suas respectivas séries. Isso aí. Bom, começamos então a primeira edição da Amazing Spider-Man Special 1. Quem são os artistas, Presto? Jeff Loveness no roteiro. Ele que vai fazer o roteiro dessa minissérie toda. E as ilustrações vão variar de edição para edição. Essa aqui é o Luca Pizzari. E as coisas do Nolan Woodard. Isso aí. Muito bem, muito bem. O editor dessa vez não é a... Nossa, que droga. Ela vai me matar, fugiu o nome. Carol Pimentel. Não é a Carol. Eu troco o nome das pessoas enquanto eu tô falando com elas. Ah, tá, então não é. Não é pessoal. Mas como você falou, não é a Carol quem tá editando isso aqui, é o Rodrigo Guerrino. Bom, então edição com o Peter tentando comprar um café no Paris Tux. A primeira página eu já vi que ia ser uma bosta completa. O Peter não conseguindo chegar na menina, né? É, a gente acho que o cara, acho que o cara assistiu muito o filme do Raimi. E acho que não, aquele é o filme do Peter fiel. Então, né, se ele tivesse retratando o Peter na adolescência dele, talvez até fizesse algum sentido. Mas a gente tá falando de um Peter que é dono disso. É dono de empresa, é adulto. Sabe, e aí fica com ela. Sim, não. A primeira frase que eu falei que ia me perseguir a edição inteira foi: ah, vai a merda. Bom, mas a gente tem duas páginas dele pra chegar na menina e a menina vai embora do café, perde a chance. E aí a gente corta pra ele se balançando. Duas páginas dele balançando na. Um burrito na mão. Isso aí. É um burrito, isso. É. Ou algo muito similar. É o Asnito, o Cavalito. Mas é parecido. Isso. Molito. Que a cidade de Nova York é atacada novamente. Isso aí. Por uma cidade agora. Olha que ele é como burrito, como cidade flutuante. Ah, meio não é? Tecnológica não ali. Não que fosse a primeira vez que acontece. Não, de forma alguma. É uma quinta-feira fraca, na verdade, né? Exatamente. Cidade flutuante em cima de Nova York só pode ser o Alto Evolucionário. Ou o Asgard. Tempo atrás aí. É, ou a. Qual que é o nome dos inumanos que caiu depois? Atlan. Atlan, isso. Bom, mas não é nenhuma delas. De qualquer forma, a gente vê uns bichos meio pássaro humanoide, lembrando alguns deles, parecendo que vieram daquele filme que tem uns macacos que voam. Oz, Mágico de Oz. É, acho que pode ser. Não sei se era bem isso que tava na minha cabeça, mas é. Mas cada um tem uma forma meio diferente. Na verdade, uns tem cara de pássaro, uns tem cara de fera, de bicho diferente, sei lá. Aí infelizmente obrigado a abandonar seu burrito. E aí... É, e ele fala que vai recuperar ainda. Isso. Que nojo. Pra quê, né? Cara, nem... Pra que higiene, não sabe? Nem... Cobre um pouquinho a parte que já tá comida ali. Deixa lá. É, é. Então. Pode. Eu não recomendo. Isso aí. Como não tratar o seu burrito por Homem-Aranha? Não façam isso em casa, crianças. Mas aí ele chega dando porrada nesses bichos lá, em alguns deles. Ele consegue numa teia só pegar todo mundo, praticamente. Isso aí, a gente vê como ele tá muito famoso, um menino reconhece ele, né? Que era uma falta com o Blade, né? Eu não sou o Blade, mano. É, quem diabos é Blade, né? Quando a gente... Quando ele distrai ali um dos bichos demônios, um pega Hellboy ele. Lá, pede galinha, pega ele pelo pescoço. A gente joga ele contra uma caixa d'água ali, aparentemente. Ele aí começa um a lutar, outro... lutar. É, que não ia falar soco por soco. Eles lutam. A frase é que uma coisa repente... que, talvez mais nojenta ainda, cabelos aparecem pra salvá-lo. E aí a minha segunda vai a merda da edição. Por quê? Porque ele não reconhece a Medusa. Ah, tá. Então, eles só se conhecem há uns 20 anos. Praticamente mas a estreia isso, dela mas... foi na entrevista do Aranha. Não é exatamente a estreia, mas quando ela saiu no quarteto terrível lá. A outra posição mas você dela pode, já foi. Você pode considerar que... Eu não sei se teve depois, né? Mas será que o pacto não resetou esses encontros? Não. Resetou não. O roteirista que é retardado mesmo. É sempre uma opção, na verdade. Né? Mas aí justamente a Medusa... E ele fica todo babando, que ele já gosta de ruiva, né? Pelo menos uma ruiva com tanto cabelo assim. É, e aqui a gente tem uma referência pra... Da Mary Jane, né? Porque o roteirista lembra da Mary Jane. E talvez provando que ele assistiu mais os filmes do Sam Raimi do que realmente leu alguma revista do Homem-Aranha. É o que eu falei. É. Bom, mas ele fica todo meio abestalhado tentando chavecar ela de alguma forma, não consegue. E aí. Mas ela não dá valor pra ele, né? Ela e o. Qual que é o nome do parceiro dela aí? Gorgon. E aí a gente descobre que na verdade aqueles seres alados estão atacando a cidade de Atlan, que tá. No meio do Rio Hudson. Nova Atlan. Nova Atlan. Agora chama Nova Atlan. Era pra ser Velha Atlan, na verdade, né? Já que ela tá toda meio carcomida, né? Mas. Se essa é a nova, imagina a velha. Né, então. tá boiando no espaço. Essa aqui é o New All Diferente. Atlan. Ok. Oh, mas aí o Aranha se oferece pra ajudar, né? Que ele fala que ele até é um Vingador, né? Já que não tem Vingadores nem Quarteto Fantástico. E aí ela aceita, né? Já que ela tipo, não tem mais a quem recorrer, né? Nesse momento, ela aceita a ajuda dele. Ainda vê isso que seria uma vida lá dela, inclusive. Ou algo próximo disso. E a gente vê os jovens inumanos. Inumanos. Ao de frente ao New Inumanos. Esses caras acabaram de renascer do casulo. Tem alguns personagens aí que são irrelevantes. Assim, não que eles sejam ruins na história. Eles são. Alguns são até legaizinhos, mas eles não vão sobreviver a essa série. Não que eles não sobrevivam no final, mas eles não vão na próxima. É, entendeu? O personagem não. A existência deles. É. Como o próprio Homem-Aranha diz, eles não sabem nem rolar o próprio nome. Não que os X-Men saibam, né? Mas Pederneira realmente acabaram todos os codinomes relativo à pedra. Além então do Pederneira tem a Naja. Ela não parece uma cobra. É, não parece um lemur. Um réptil, né? Sei lá a diferença. Mas tem a... Ah, sim. É, pode ser. Bom, tem o Iso. Aí tem o Dante. Ó. Ah, você. Mas que as pessoas chamam ele de Inferno. Tá vendo? Original, hein? Pegaram a referência? E por último, o Pederneira, né? Que é o que ele mais zoa o nome. O original é Flint. É um tipo de preda. Ah, tá. Pra liberar a cidade, eles resolvem ir pra cidade flutuante. Só que como chegar lá? O cachorro teletransportador gigante dos inumanos não tá aí. Tá disponível. Lá com a Kimala, outra bosta. Então eles têm que atravessar nesse negócio que eu nunca sabia nem. Nem sabia que existia um portal vivo. Deve ser parente do planeta vivo. Da mesma família. Pokémon, sabe, quando você passou... Evoluiu, né? Não, chegou no 500, no Pokémon 500, eles já não sabiam mais referente a que animal fazer. Então, ah, é o Pokémon Abajur. Eu descobri que tem um Pokémon que parece um sino. Aqueles sininhos de... Não sino normal, sino pequenininho de enfeite, de chaveiro, sim, sabe? Chama não, tem uns pokémons bizarros. Xingling, chamado o nome. Eu fico com os primeiros 350. 150. Tá, 152, vai, porque tem o Mew e o Mewtwo. Passo não, o Mewtwo já. É o 151. Então, o Mew é o 151. E o Mewtwo? É o 150. Então, então até o 151. O 152 aí já começa de novo. Eles tiveram que refazer o cálculo. Bom, mas continuando. Eles atravessam o portal vivo e saem lá em cima. Só que quem eles encontram lá é justamente um daqueles macacos alados do Mágico de Oz. Eles falam que não estão mutantes. É. Quem é o Totó? Totó. O PDB? Totó, não estamos mais no Kansas. Acho que é a Naja. Bom, mas justamente esse... É o Dante. Esse ser aí. Justamente esse ser aí, macacão. É, revela aquele que tá liderando o ataque, né, contra o Nova Átila. Medusa não reconhece ele. E aí ele explica, né, que... Tem todo um diálogo aqui, mas no resumindo, acho que é agora que ele já fala? Não, ele não conta ainda o porquê. Ele só fala que ele tá se vingando porque inocentes morreram por causa dos inumanos. Os inumanos mais velhos lá, o Gorgon, a Medusa e o outro, Tritão. Eu esqueci, o Tritão. Esse eu lembro. Eles atacam o carinho e são subjugados rapidamente. E o Homem-Aranha e seus incríveis amigos, porque agora ele é professor de qualquer raça infante do planeta Terra, eles são jogados para o além. E assim que termina. Além desse buraco, e como se fosse uma privada, eles vão cair, né, em Nova York. Será que isso representa bem o fundo de Nova York? Né? Virando a parte, né, a gente tem a Newman Special One, e aí a gente começa a conhecer a origem desse macaco alado, que na verdade é um humano modificado que foi viver com certos inumanos que não eram os inumanos de Átila. Isso, justamente. É bom, só falando nessa história, então agora as ilustrações são do Ryan Lee. A única coisa que mudou, né? O roteiro e as cores continuam iguais, né? Ainda bem. Ainda bem que você falou ilustração. Já tava preparando pra reclamar se você falasse arte. Ok. Mas a gente vai entrecortando aí entre o... aparecendo a história desse Homem-Aranha e seus incríveis inumanos caindo pelo buraco, né? E o Peter rejuvenesceu bastante aqui, nesse desenho. Ele tá deformado, onde? Né? Onde? Tá... onde? Não, acho que tá... O desenho tá estilizado, não achei ruim. Eu achei ele estilizado, ele é diferente. Ele não quer fazer uma arte muito realista. Arte? Mas onde? Nesse caso, eu achei o Peter... ele parece muito mais jovem. Eu achei bem zoado. Ele parece, sei lá, tipo... Tem tipo com o corpo do Abutre. Mas enquanto eles estão caindo, ele vai pedindo o pessoal segurando um, não sei o que lá. E ele, quando tá chegando lá no fundo do buraco, que eles normalmente não... Ele descobre que o Dante é o único mutante que usa chamas e não voa. Inumano. Destruindo estereótipos. Acabando, né, cara? Mas aí quando eles estão pra cair do sair daí da cidade voadora, ele consegue prender as ternas no final do buraco e segurar todo mundo. É uma cena que lembra bem aqueles filmes de comédia quando o grupo de pessoas cai numa armadilha e é pisado pra cima, sabe? E aí fica um em cima do outro. Ainda bem que não mostrou o vômito do Pederneiro. Isso aí. Mas a gente volta lá pra sala do rapaz, que eu nem lembro se ele falou o nome dele. Eu acho que ele vai falar, não te falou, mas ele vai falar agora. Porque ele volta pra aquela sala, ele começa a contar a história de quem assim, ele é pra Medusa. Só tá a Medusa acordada, né? Os outros estão desacordados. E aí a gente tem lá que ele é um jovem, ele foi um órfão, foi criado por uma cidade voadora onde todas as pessoas voavam. tem algum parentesco com os inumanos, mas eles não estão diretamente ligados com o pessoal de Atlan. Embora ele tenha asa, ele sempre se sentiu meio isolado e resolveu ir para a Terra. Na Terra ele chega nos a história se passa, na verdade, nos anos 40, e ele é um dos heróis dos anos 40, junto com o Capitão América, com o Namor e com o Tocha Humana, né, o Corvo Vermelho. Ele conta algumas aventuras que ele teve com o Capitão, depois que o Capitão sumiu, e até que ele resolve voltar e estabelecer uma vida. O pior é que esse personagem realmente existiu. Ah, sim, é? Sim. É. Eu sei. Eu fui confirmar. Só confirmar se não era um retcon ou não. A hora que eu tava, depois que eu tava lendo, talvez pra espairecer um pouco a raiva que eu tava, tem que ler essa bosta. Aí eu vi, ele foi criado em 1940. Uhum. Eu só não sei se usaram ele depois dessa época. Vai ver o roteirista aí, depois que tava saindo de ter assistido os filmes do Raimi lá, ele passou no sebo, achou uma revista ali. Legal, vou usar. Não é possível. Qual deve ser o nome dele? Red Raven, tanto que a revista chamava Red Raven também. Ah, e ele tinha uma revista dele mesmo? Ah, nos anos 40 todo mundo tinha. É, no começo. Legião da Liberdade. Também. Bom, mas aí, em dado momento, a Medusa cansa de ouvir, né? Ah, não, ela consegue quebrar o... Ele apareceu em algumas revistas dos X-Men também. Tô vendo as aparições dele aqui. Entendi. Ah, tô procurando também. Uma revista da Coisa. Fez o Team Up, na revista Team Up do Coisa, ela participou também. Defensores. Ah, Invasores. É, são algumas participações especiais. Ah, ninguém se importa, mas ele apareceu. Continua aparecendo de vez em nunca. E aqui, no Mano. Muito bem. Bom, aí eu tenho uma hora que a Medusa, ela se cansa, né, de ouvir o discurso, toda a história dele. Ela consegue quebrar o esquema que tava prendendo ela, ataca ele. Aí ela pergunta, né, quer saber por que ele atacou. Ele fala que por causa... Porque quando ela soltou a bomba terrígena, ela não afetou os inumanos de Atlan, né? Mas os inumanos, esses parentes distantes aí dos inumanos que viviam na cidade dele, foram todos afetados, né? Menos ele, que não era igual a eles, né? Que era um humano modificado, né? É, um dos maiores problemas é que eles já eram modificados, então eles sofreram uma mutação secundária bem feia. É, eles viraram uns demônios aí com uns nariz em forro comprido aí e acho que ficaram irracionais, né? Sei lá. Rolou uns problemas. Bem, ao longo da história, a gente vai ver quais foram as modificações que esse povo acabou ocorrendo. Quais modificações que acabou ocorrendo com esse povo. Eu falei igual o Yoda agora. Presta, Yoda, presta. Ah, a Medusa promete uma maneira de tentar ajudar, né? Porque ele sabe que ninguém cura quem passa por uma névoa terrígena, né? É, não tem meio, não tem volta. A gente vai te ajudar, a gente vai curar. Todo, sabe? Passa de novo, quem sabe? E aí a gente volta pro onde os Homem-Aranha e os estão se virando, tá? Pra escalar. É, a Naja que voa tá levando o Iso, ou a Iso. E o Dante, com o poder dele, consegue ir derretendo a rocha e escalando, né? E o Pederneira com o poder de... Não é bem eletricidade, né? É uma coisa meio diferente. Não, assim. Como ele controla essas pedras, né? É, ele faz um negócio que ele consegue ficar grudado nelas também. E o Homem-Aranha, por um acaso, consegue escalar de boas. Mas é legal que o Aranha é o mais imaturo dos personagens. Ele fica, tô com fome, tô com fome. Caraca, cala a boca, a gente tá tentando se focar aqui. Mais na longa lista de vai a merda da história. Aí ele fala que vai chamar os Vingadores, que ele tem um cartão dos Vingadores, mas aí descobre que não tá com ele. Tanto aí que ele fica... a pergunta, né? Quanto tempo você é herói, hein? Bom, mas aí ele fala, né, conta algumas histórias pra eles, né? É que ele tava tentando lembrar o que os grandes líderes super-heroísticos da Marvel falariam pra motivar o pessoal. Aí você tem o Capitão América com um certo discurso de liberdade, o Reed com um discurso bizarro e o Ciclope com um discurso básico dele. Jim! Um pouco desatualizado, que agora ele gritaria Emma. Emma. Cada um com seus problemas. Ele toma uma chamada, uma bronca aí do menino. Então, papo vai, papo vem. Eles resolvem seguir pelo buraco, pra um outro buraco. Encontra um monte de daqueles inumanos modificados que parecem goblins nas cavernas. Todo mundo usa o seu poder e fecha a porta de novo. Aí ficam todos felizes. Ah, conseguimos. Conseguimos não ser mortos por aquela horda de monstros assassinos. Um raio vem do chão e o Homem-Aranha é jogado pro nada novamente, terminando quase da mesma forma que a edição anterior. Mas no fim ele é salvo a contragosto pelo Capitão América voador. Chega perguntando pros meninos se eles perderam alguma coisa, né? Vocês jogaram. Não pode jogar lixo aqui. Termina a edição. Vamos aí pra terceira, última edição. Que é na onde o Capitão América Special 1. Novamente, roteiros e os cores iguais. Ilustrações agora do Alec Morgan. Melhorou agora. Pra ser desenhado. Não é inicialmente o Capitão América, atual Capitão América, voando em direção à cidade de voadora, né? E ele tava chegando perto que ele vê o Homem-Aranha caindo e resgata ele. E aí a gente vê até essa que foi publicada lá no grupo, né? Que é o Homem-Aranha fazendo piada com o Falcão. Isso é piada? É, ele tá enchendo o saco, né? O Capitão me deixava jogar o escudo, deixa eu jogar, eu sou uma criança retardada mental, deixa eu jogar. O Capitão América aqui, no caso, tá pensando. Ele tá sendo levado pra cidade voadora sem saber o porquê. Alguma dor de cabeça, alguma sexto sentido fez ele ir pra esse lugar. Não sei nem se ele tava em Nova York, mas é isso que a gente fica sabendo nesse início da história. Por que ele apareceu de repente? Bom, mas aí ele se junta aos meninos pra impedir o que tá rolando. Aí a gente corta pra cena da Medusa lutando com os inumanos alterados, né? E aí chega o Homem-Aranha e seus espetaculares vencidos casuais. Chega o Capitão América, os Jovens Inumanos e um boss aí. E aí eles lutam. O Homem-Aranha consegue jogar o escudo do Capitão América. E felizmente não faz o que o Homem-Aranha Ultimate do desenho Ultimate fez. E o escudo continua dentro da cidade flutuante. Acho que foi na primeira temporada, né? Que ele joga pra fora, é verdade. Ele joga pra fora. E gera. O desenho não é bom. Mas essa história agora pensando, ignorando tudo que eu não lembro mais que era ruim, a história me deixou uma sensação engraçada. Ele tentando recuperar o escudo que caiu na casa do Doutor Destino, em Nova York. Enfim. É na embaixada da Latveria. É como eu comentei no grupo outro dia. Esse aranha do desenho, pelo menos, é jovem. Sim, não, faz sentido acontecer isso com ele, não com esse. Exato. Mas fazer o quê? Pra aproximar o personagem dos leitores atuais, deixa ele retardado, faz sentido. Aí a gente vê na página seguinte que parece que os inumanos que ficaram desacordados, eles ficaram com pés elásticos. Pés. De um corpo. E esse pé de cabra dele parece que tá derretendo. Isso me incomodou mais do que o desenho do artista anterior. Artista? Onde? Onde? Onde? Eu acho que aqui ele tava se inspirando no Humberto Ramos, provavelmente. E aí eles lutam, voltam a lutar. O Capitão América começa a pensar no qual que é a dele, naquela situação. E ele tem um lance que ele... Eu esqueci o nome do... Tô chamando o Capitão América, porque eu esqueci o nome dele. Falcão. Sam Wilson. Ele tem poder de conversar com os pássaros. Ele tinha águia vermelha, não sei que fim deu, deve ter morrido. Amado? Enfim, ninguém morre. Ele usa o poder de conversar com os pássaros, a lá Aquaman, tem que chamar todos os... O Aquaman fala com os pássaros? Caramba, não sabia. Os pássaros voadores, os pássaros... Os peixes voadores. Humanoides. Então, peixe voador, quem conversa é o Aquaman ou... Ou o Falcão? Ou os dois. Lá batendo. Ele é tipo o Levi Trai dessa história. Ficam eles dois conversando. Oh, fala lá pro Aquaman que fala isso e eles ficam conversando. E aí, bem, ele leva todos os... Não sei se foi uma ideia muito inteligente, todo mundo lá pro alto, onde não tem construção nenhuma pra atrapalhar. E no meio de uma luta, no fim, é o Sam que consegue acabar, ou pelo menos machucar bastante, o vilão da história. Usando os pássaros gaviões PJs que estão por aí pra acertar todos os afronoides inumanos. Muito bem, mais um programa com referência a Pokémon, muito bom. É, agora nos nossos programas são datados. A gente tem as referências daquele momento. Obviamente. Tá, não podemos fazer referências de coisas futuras. Ah, sim, justo. E aí bate, bate, bate. Os pássaros carnívoros quase que comem praticando um semi-canibalismo. E o inumano alado é jogado através do vitral da catedral pra baixo e de volta pra sua pedra voadora. E aí eles conversam novamente. Conversam mais ou menos, né? Conversam pra depois começar a lutar de novo. É, mas aí o Sam, dado momento, ele tem uma crise de enxaqueca, estilo Bonnie, né, provavelmente. Aí ele percebe que a telepatia que ele usa nas aves também funciona nesses bichos, né. Aí ele já, que o vilão Tudora fica fazendo referência, né, que era a mulher dele, né. E aí ele fala pra ele que ela não que ela ainda tem consciência, né, que ela ainda tá lá dentro e ela não ia querer que prosseguisse com isso. E ele oferece ajuda, né. Ele também oferece ajuda, mas aí o Gorgon não aceita. Gorgon não aceita. Aí ele é atacado pelos Young Inumanos. E quando ele tá pra ativar um mecanismo lá, ele é convencido pelo Aranha e pelo Sam. Não. Inferno. É. Pelo Dante. Aí ele desiste, né? Só que aí a hora que ele desliga o negócio, dá uma pane e faz a cidade começar a cair, né? E aí que o Edenê mostra todo o seu poder de jogar a pedra para outro lado, pro lado que quer. Mostrando que eles são muito mais poderosos que os mutantes. E é por isso que eles vão. Eles vão ser o carro-chefe dos supergrupos modificados desde o nascimento. Ok. É, e aí eles conseguem derrubar a cidade lá no. Acho que no Rio Hudson de novo também. Todo lixo vai parar lá. Toda a cidade flutuante, cara. E aí tá todo mundo feliz, a gente continuando a história, a gente encontrou o couro vermelho numa cama de hospital, né, que foi bem zoado. A Medusa vem falar com ele, mas traz uma visita de um velho amigo, que é o Capitão América. Que agora é realmente velho. É isso, eles conversam naquela redenção, tudo. Ah, tudo bem, na verdade eu tava só putinho. Agora tá tudo bem, eu só tentei matar todo mundo com uma enorme cidade de pedra gigante, mas agora você tá certo. Foi a culpa desse roteiro bosta, vamos esquecer, fingir que aconteceu e seguir a vida. A página seguinte a gente tem o Homem-Aranha passando com a Rocketo, cabelo da ruiva. Ele oferece um burrito, imagino que não o mesmo. Será? Não sei. Talvez ele tenha comprado mais um e tava oferecendo pra ela. Ou ele pegou aquele e dividiu em dois. Nossa senhora. Aí ele vai dar a parte que tava jogada lá pra fora pra ela. E aí eles têm uma conversa banal. Até podia ser bonitinho e tal, se a história fosse boa. Um pouco melhor. Mas não dá o impacto de ligação. Até porque a cronologia dessa história acaba que tá sendo toda zoada. Né? Só a cronologia? Enfim. Foi rápido. Foi. Quase 100 páginas em menos de uma hora. É que teve muita luta, conversa, né? E elas são redundantes. Já entrando pra comentar, as três histórias, elas são muito redundantes. Elas não precisavam ter o número de páginas que tem. Elas se repetem várias vezes. E acho que se fosse condensado em uma história só de talvez 30 páginas, ela poderia ser um pouco melhor. Mas é a história, essa reunião do The Amazing ou das especiais, ela lembra uma outra iniciativa que já teve no início da nova Marvel, que a gente já falou, juntou os X-Men e o Hulk, na época que o Homem-Aranha ainda era o Otto. Mas aquela história foi bem melhor, bem mais... Ah, teve várias, se for assim. Teve aquela também do Aranha, saiu numa das primeiras teias aqui. Teve do Aranha com o Hulk e o Deadpool também. Mas isso é costume antigo. Antigamente teve uma época que as anuais, eles contavam uma saga na todas as revistas anuais. A do Alto Evolucionário foi na anual, a saga da Coroa da Serpente foi na anual. É que eles retomaram agora com esse de uns anos pra cá, né? Isso. é que eu lembro bastante que foi justamente, acho que o Espetacular Spider-Man Especial, Espetacular, ou não, foi Incrível Hulk, eu não lembro qual que é o que era não sei o que Hulk Especial e o que era não sei o que X-Men Especial, que formava a história. Por isso que me lembrou que eram três. E faz as bem similar a essa, então. É similar. Mas então, Presto, já que você já praticamente justificou, qual é a sua nota? Ah, então, ó, gostei da arte da primeira, mas uma arte mais tradicional. Eu não gostei do design desses novos inumanos. Na verdade, em especial, aquela que parece um... A Naja, putz. O resto passa. Na verdade, o resto, tirando o Pederneira, os outros personagens estão bem apagados durante a história inteira. Se for bem. Acho que o Pederneira é o que mais aparece. O personagem principal, é legal retomar um... trazer de volta do Limbo um personagem dos anos 40, mas podia trazer de uma maneira melhorzinha. A melhor passagem dele ao longo dessa história, eu acho que é a memória dele, a história que ele conta. Uhum. Mas ele como personagem, eu acho que não funcionou. Ele como vilão e tal. No fim, ele se mostra super preconceituoso só porque as pessoas que ele conhecia mudou, tiveram a sua forma modificada. Ele não soube entender essa modificação e agiu como se eles tivessem sido alterados ou até mortos, tecnicamente. É muito como os humanos reagem aí no universo Marvel aos que viram inumanos, né? Sim. Muito similar. E aí, que mais? Eu gostei mais da arte, por pior que seja. Eu gostei mais da arte do Ryan Lee do que do Alec Morgan. Sério? Mais da Human do que do Capitão América. Presta, mostra. Não sei, achei ela estilizada. Ela lembra os desenhos. Ela me lembrou, não que ela lembra, mas ela me lembrou, me passou a sensação daqueles desenhos do... Quem desenhou junto com o Grant Morrison a fase dos X-Men? Nos anos 2000 e pouco. Talvez você esteja perguntando para as pessoas erradas. É o Frank Whiteley. Ah. Parece, me lembrou a arte do Frank Whiteley. Como eu não sei quem é, deixa eu... Me lembrou, na verdade, a arte, se é que pode chamar de arte, do cara que vai ficar na Aranha-Verso das Guerras Secretas e depois na Spider. É, até que lembro. Não, eu tava olhando, não é. Eu acho que lembro um pouco o da Spider pela proporção que ele dá, não, né, para o movimento. Eu lembrei por causa do modo que ele desenha as teias no uniforme do Aranha. Bem fininha. Entendi. E um monte mais teia que o habitual. Entendi. Mas então, Presto, qual é a sua nota mesmo? E o roteiro eu não gostei muito. Então eu vou dar uma nota 5. Muito bem, velho. Bom, eu, antes da nota cair, então vou dar ela e depois o Magani derruba. Fiquei um pouco em conflito, assim. Eu não achei inicialmente uma história tão ruim. Eu achei que tiveram alguns personagens muito pouco trabalhados. Acho que já que foram três histórias, poderia ter sido feito aí de uma forma diferente, né? Poderia ter dado um destaque aí, talvez, para, apesar de, como o Presto falou, o Pederneira teve um certo destaque, mas acho que não representou nada, né? Eu acho que deviam ter dado um destaque maior pro Dante, né? Porque, afinal... Tava esperando isso. Dante, né? Foi uma decepção, né? É, fiquei muito triste que não teve, mas tudo bem. Mas não achei uma história tão, tão ruim. Achei que legal, assim, a ideia de trazer um personagem das antigas aí, trabalhar com ele de novo, botar ele, né, inserir ele de alguma forma nos eventos que estão aí no rolo pegando com os inumanos. Achei que ficou até relativamente interessante. Realmente o humor do Aranha, eu até gostei, mas ele ficou muito exagerado, né? Realmente toda hora, piada toda hora. É meio terrível, né? Mas ainda assim achei divertido. E a arte, gozado, eu gostei mais da do Capitão América. A primeira era mais realista, né? Do qual que é o nome do ser humaninho aqui? O Luca Pizzari. Eu achei ela mais realista, né? Assim, com até mais alguns detalhes em algumas coisas. Mas eu achei que a que encaixou melhor na história foi a do Alec Morgan. Já dos... assim como... talvez não tanto, né, quanto o Magaren, mas assim como ele, a do... só pegar o nome do rapaz aqui. A do Ryan Lee, eu achei realmente bem tosca, né? Tipo assim, tá, ela é estilizada. Mas eu acho que do jeito que ele desenhou a aranha, eu não gostei. Não achei que não ficou legal, não. Se talvez fosse uma aranha mais jovem, não sei, uma coisa mais diferente, eu acho que encaixaria melhor. Mas isso é minha opinião de merda, né? Então, para as três histórias, eu vou dar a nota 5,5. Poxa, achei até que fosse mais. Você falou que não ia deixar a média cair tanto. Não, mas é que o Magani vai dar 2, sabe? Então não. Zero, faz... eu acho. É, zero. Um de vocês dois acertou. Acho que foi preso. É sério. Fazia tempo. Diga, Magani. Eu tava com tanta raiva de ler uma bosta de uma história merda. Eita, jogo. Com aranha retardado, igual ele. E é o cúmulo do que o personagem vem sendo transformado nos últimos anos. Apenas um retardado que. E nada lembra aquele personagem. Se fosse um personagem novo. É por isso que eu fico com raiva de. Ah, não, mas tem que trazer o Peter de volta. Tem que trazer o Peter e transformar ele nesse bosta aí. Deixa outro personagem. Deixa se fosse outro. Tipo o Miles, ele é jovem. Algum outro personagem. Não tinha um deixa peso de seu. Deixa o outro. É, o outro, pelo menos. Por mais que eu não goste da história. Ele era outro personagem. Ele podia agir diferente porque não era o Peter. Aliás, esse também não é o Peter. Ele só tá. Só tem o mesmo nome, mas não é o Peter. A única parte que eu achei um pouco legalzinha foi essa última conversa dele com a Medusa aí. Mas mesmo assim, eu não vou deixar essa conversa estragar um zero completo. Então é nota zero pra essa bosta. E se algum dia a gente começar a ganhar pra fazer esse podcast, eu vou pedir adicional de insalubridade, porque tá foda. Pensei que você dá 1,5, poxa, já que você gostou aí dessa última história aí, acho que não, você não acha que vale 1,5? Última história não, última página. Última, isso, as últimas duas páginas. Não. Não? Nem 1,5, Magari. 0,25. E é zero porque não dá pra dar menos. 0,10. Não dá 0,1. Pra dar menos. Dá pra dar menos. Divide 0,01. Divide aí 5 e 5,5 por 3 e já. 0,001. Não. Não? Tá bom. Então tá. 5 mais 5,5 mais 0 dividido por 3. Eu não queria que você desse meio só pra ajudar na cálculo. Fica aí então com a média de 3,5. Caraca, que notão. Eu tá acho bom. Que é um. Eu acho que é quase um recorde pra essas novas histórias aí que a gente vem fazendo. Eu tô muito com medo bem. De rever todas essas. Cadê as tabelas? Eu quero ver as tabelas. Ixi, de tá, notas. Tá lá na, tá na casa do Eric. Elas devem estar caindo assim vertiginosamente. Se alguém montar um gráfico das notas, vai ficar. Muito bem. Bom, é isso aí. Concluímos aí com muita alegria no coração. Inspirados pelo irmão Magari. Novamente aí, pra quem não sabe, Aracnofan tá com padrim. padrim.com.br/aracnofan. Acessem, deem uma olhada lá nas metas que a gente tem, no quanto que você vai ganhar com cada contribuição que você fizer. E vê, dá uma olhada lá pra ajudar esses meninos que fazem esse trabalho maravilhoso aqui. E pagar uma insalubridade, por favor. Isso, justamente, pra gente conseguir pagar o adicional de insalubridade pro Magari. Relaxa, esses adicionais de insalubridade, de noturno, vai tudo cair daqui a pouco. Verdade, é bom ter isso logo, porque já não vai ter mais, não. Não vai ter 13º, vai acabar com as férias. Mas então, semana que vem teremos aí mais um Tweep View Classic, quarta-feira. Na sexta, mais um Tweep View. Então é isso aí, terminamos aqui. Um beijo no coração de vocês. Falou. Até.